1097, desça para 3 mil pés, ajuste 1019. 3000, comer 19, 1097. Após a passagem do Conde, autorizado ao Índia, ponto de espera 1895, passarela 2231. Para o posicionamento da 3567 na posição 4. Gente, aguarde para o push 3567. Aguardando, né? Voo 1884 na posição 9, poder equipe de solo, após a passagem do Conde, era retaguarda, aqui à sua esquerda, no 10, autorizado, chegue táxi. Após a passagem do Conde, está livre e vai reportar o táxi 884. 3567, coordenei que fez o solo após o ATR da passaria, autorizado no 4, chame táxi. Livre em coordenação, passará para o táxi, 3567. Azul 27 no 5, boa tarde, livrou na época. Boa tarde, 27 no 5, Alfa, Silo, Pátio 3, posição 3 Lima, fique atento ao finalizador. Alfa, Silo, Pátio 3, 3 Lima, 27 no 5. 0097. 1097, nível leste, chame torre 11895. 18, decimal 95, boa tarde, 1097. 4462, LS, 1097. 4462, nível leste, tráfico precedion 37800 da Gol, 5 milhas à frente. Chame agora torre 1895. 1895, azul 4462, mano minha. Aguardando o voo 907, chove sobre o campo? Chove? Chove sobre o campo? Negativo. Grato, voo 907. Afonso, autoridade, ingresso de transporte, em Porto Alegre, como falecerão vocês? Obrigado. Papá. Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, contato radar, saída da ESO, voo 340. Agora para 340, possibilidade de atuar da EL ou Leda, está presente? Direto Leda, 4065. Direto Leda, obrigado, 4065. 462. Boa tarde, proa de avanço para chegar da mar, reporte na ideia de descida. 24, sala zona 2, agilize direita, chame o solo 1, na zona décima 1. Essa é 2, na hora. Esse no precisa da El, Leda e Lume. 5-4, 5-6, transponder, controle 1-2-0, 8-0, Oxenay 6-2-2-7. Belião, 360, prevê November 857, decolada 10, da El, Leda e Lume. Aciona 5-4-5-6, controle 1-2-0-8. Correto, chame pronto, no remoto no pássaro, se vai chamar. Vai chamar. Agora boa tarde, 3154, vai se vir Alfa e o Ponte da Juliette. Alfa, já vai. Autorizado, via rota do plano de voo. Decola da 17 curva direita, no perfil da árvore, ele é 5506, transponder, o controle 120, decimal 80, direito de execução. Colózono 3, Lucatina, direita, chame o solo, 1, décima 1. 2, para 1, olha para a direita, vou no 0, 7. Aqui é com o Jurete, proceda. Informação 1-0-9-7, recebeu o vento fixado em toda a final. Teste, aguarde para descida, foi na proa de Amar para chegar a Amar. Depois, 1-0, 4-4-6-2. Passou o Eco Delta Fox, decolado 1-4, sem controle, frequência 2-0-8, até regresso. 2-0-8, Brasil. Volta, recebeu a informação do 1-0-9-7. Afirma, vento de caldo em toda a final, é isso? Afirma, afirma, boa tarde. Só que eu vi que eu não toquei, 1-8-8-4? 1-4-8. Gente, táxi autorizado até o través do portão 7. Observe o parqueamento da aeronave da ação no 62, após prossegue até o ponto de espera da parte 1 no Índia, no ponto de espera 395-1019. Boa viagem. Gente, é... Nova aeronave da ação, partindo no 62. Até o carro da 7, após o aparcamento, segue, observa 2,95,019, eu vou no 8,84. Salvador, se você quiser o fator 65 do aeromóvel para presente? Meu, papá Juliette, papá, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, continuando a aproximação e aguardando a autorização de pouso, papá Juliette, papá. Você poderia confirmar a frequência do fator voo no 7? 1-2-1, décima 1. 3-1-1, obrigado. 3-0-0-9 da Gol, inicialmente mantém um ponto de espera. Devido a condições do vento, haverá mudança de pista, ok? De cabeceira. O Gol solicita a decolada 10, se puder ir agilizando pra gente. Ok, eu vou coordenar com o controle para ver se eu já devia levar do senhor e do passaredo, a sua retaguarda, ok? Ah, tá ok. Opa, isso né senhor, eu também passarei, eu também devido a decolada 10 aí. 4462, no solo ao zona 6, libere 121 no décimo 1 no solo Salvador. 7121, 1 azul 4462. Papá Romeu, papá Juliette, papá é a torre. Papá Juliette, papá, passou externo, baixado travado. Ok, pouso autorizado, pista 1-0, vento 2-1-0 graus, 1-4 nós. O vento variando de 11 nós a 25 nós. O ajuste de altímetro da aeronave. Duas aeronaves comerciais já reportaram vento de cauda em toda a final, ok? Por toda a final da pista 1-0. Papá, Juliette, papá, por autoridade. Papai deve passar, poderia informar só a direção do vento? O vento 210 graus, 149. 250 graus, 149. Ciente, Papai deve passar. Pessoa de colete será 228. Aguarde só um instante para o hotel 959. Usou o pista, força? Afirmo, vai mudar agora, vai circular a aeronave da Gol, já vai alinhar e a passageira na sequência e após será 2 vezes. Ok, obrigado. Confirma a instrução de táxi, senhor, para o Azul, com 462. Táxi de Alfa, com a gente da Juliette. Juliette, Alfa, com a gente da Juliette. É do Delta Fox, sobre o 025. 2 Juliette, 1097. 1097, uma atente da Juliette. Vai, tem. Fiz pista 97, reporte aliado e pronto. Tome 20, boa tarde, chega da Mares, esse foi 050. Mares, 050. 3, chame naquilo para ingresso na alta. Direita no 43, vai reportar esse aqui no 884. Modificado agora, vai decolar da 28. Permanece a saída Pocajamo. Correção, a curva, a saída agora é Aron. Aron com curva direita. Após direto Aracaju, vou no 884. Este é Aron, curva direita, Aracaju, após direto 884. Vento em Salvador, 220 graus com 15 nós. Solicita a decolagem da 10, consegue para a decolagem da 10 ou táxi até a cabeceira 28? Sim, cabeceira 28, qual seria a saída? A saída será, permanece a água, porém a curva será à esquerda. Água, curva esquerda, tá, 2567, vai dar. Gente, então com o nível mínimo aí, eu 120, já vou usar na rota o Matheus Juliette. 009. 109. Esquerda, Juliette, portão 09, 109, 1097. Foi o patrulheiro 2231, no ponto de espera do 10, pronto. Próximo antílogo 1884. Mantenha esse aqui no 884, aguarde para enviar. 884. 149. Sou 1620, informo o vento agora de 220 graus, 14 nós, a pista em 1128. Preparo o ILS Zulu da 28, inicialmente eu vou na proa de Salvador, que é a Vitor Delta. Aqui na de Zulu, mudou agora para 28, vou na proa de Zulu, vou 1620. Afirma, agora de declaração final ILS, gol 1620. Aguarda. Avisão para a Fogo Interna, da Queen, de Lima Mike Fox. Lima Mike Fox, 7, frequência livre. Beleza, Fox. Jonathan Lexway, forma agora a pista em uso 28. Preparo o ILS Zulu da pista 28. Inicialmente vou de Salvador, aguardando a preparação final ILS. Salvador, Jonathan Romero, Juliette Acutango. Juliette Acutango, contato no radar, sai da Árvore, suba o 430. Árvore 430, Juliette Acutango. Aquilo X-Way, informa agora pista 28, prepara o ILS Zulu da 28, vou na proa de Salvador, inicialmente aguardando a declaração final ILS. Ok, eu vou na pista, vamos tocar a pista mais, vamos para o espaço. Patrão, vamos aproveitar? É 2-0, prossiga. Programa na rodovia, só o que você vai dar na entrada pela direita ou pela esquerda, senhor? Aqui é a gente fala curva direita da presença, vai cruzar o campo e entrar pelo setor norte. Alisar, alinhar e manter piso no zero. Alisar, alinhar e manter piso no zero, que é a saída até antes da Juliette, Juliette Papá. Rumo 884, ingresse na Alfa após o Papa Alfa 4.6 à frente. Taxi direita Alfa até o Ponte Pedra da Golfo, quando lá, 1895-2019. Uma boa viagem. Eita, após a passagem, ingresso Alfa, 2019, vai chamar 2095, cuidado. Aqui é com o Juliette, informa pista agora 28, procedimento preparo ILS Zulu da 28. Inicialmente vou ir na proa de Salvador, guardando a declaração final ILS. Salvador, o 966 da Centro da Informação November. Para observações de espaço do Campina Grande, se puder coordenar nível 390 para a gente. Gente, tem já o 370 aprovado. O 966 e o coordenador 339. Escuta. Papá Juliette Papá, ingresso Juliette, pontões, portões, chame novamente na linha. Pista 1-0 e prosseguir o táxi até a cabeceira 28. Gente, então vai ingressar via chave, via pista para a cabeceira 28, tá? 3567. Tenho 3567, o senhor taxia via pista e libra na Delta para prosseguir o táxi via Alfa. Então reautorizado, ingressa na Charlie, libra na Delta, ingressa na Alfa até a 28, tá? 3567. 130 de Salvador. Bora 030 limite 130 de Salvador. É o gol 1620. É pela 70, 070. 070, 1620. 14 passageiro 2231. Passou 2231, contato radar, você é da Momo, suba nível 60. Momo 60. Aqui é com o Juliette, desça para o nível 050. No 884, autorizado a alinhar e manter pista 28. Mantém na 28, 884. Chename 314, boa tarde. Informo Salvador agora pista 28, procedimento ILS Zulu. E prepare a chegada Cari, da chegada e desça até o nível 060. Sem chuva. Até o ponto de espera da Golfo. 211, consola até o ponto de espera da Golfo, tá? 3567. Solo Salvador, até 3567, Rio Grande do Sul. Alfa até a Golfo, na Golfo chama entrando novamente, 2019 no ajuste, boa viagem. Alfa até a Golfo, eu posso com a torre com 1019, até 3567. Salvador, o número é 59 para ataque com 1737 a bordo, autonomia 3 horas e 40, a terma de Campinas. 1019. Desataque, pátio 1, pátio 3, reporte naquilo para ingresso na Alfa, o número 59. Pátio 1, pátio 3, quilos para ingresso na Alfa, 659. 1966, me escuta? Não, escuta, 966. 390 autorizado, está para passar? Passa para a Copa. Campina Grande, 390 nível, via Pedro Luma 0. Decorda a pista 28, curva direita, no perfil da Aron, transição de par. 55 no 1 transponder, controle 1208. LS Zulu 188, obrigado, 1 Eco Tango, Jurete Eco Tango, chame Recife agora em 1260, alterna 1288. 260-288 com Recife, 7 Oscar. 6327, Oscar, confere para Ilhéus. Confirme o nível inicial? Passou 200, ou se você tiver autorizado aí. Gente, eu vou chegar agora de minuto para a Copa, prepare a Dael Coral. Curva à direita. A saída da Dael, transição? Dael, transição Coral, curva à esquerda, por dia. Dael Coral. 2-3-0? 2-3-1, por gentileza, haveria possibilidade de coordenar com o Recife, direto ou Barreiras? Foi ideal, qual seria? Foi ideal, só um momento, senhor. Aqui é o Juliette, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-9. Pro ideal seria 2.99. Em rota da presente, para fazer 2-3-1. Obrigado, senhor. Pro 2009, chame Recife agora, 1-2-5-1, alterna 3395. Pro 2009. Atenção, nada, prossiga. Chame Centro Recife, 1251, na alterna 33, decimal 95. 351-3395, com 2009. 620, vai ser 20, 620, desça para 3.010, ajustado 1019. 3.019. O GDM é 327, não escuta? 327, não escuta? 327, não escuta? Chama, 2-3-6-3-2-7, na escuta. 240 que eu tenho aprovado, copia? Copia. Salvador Ilhéus, nível 240, via rota do plano de voo, decola da pista 28, curva à esquerda no perfil da Dael, transição Coral. Coral modifica o visual no 45. 5472 transponder, o controle em 120, decimal 80. Já 240, conforme a nossa proposta. Para a pista 28, saída da EL, Coral, Coral, modifica. Transporte 5472, no plano 208, chamei. Correto, chame o próximo, moto 1-3, pushback na meta. Tem que parar. Sabe, o grau da esquerda, só para evitar ter uma formação. É 2-0, saiu o desvio. É 2-0, resta na condições de voar, usar. Como é que é a posição? Esse decolagem com o 1-8-8-4. Usa, ok. Valeu, Brasil, Mike, é pro Gillette. Oi, Gillette, Gillette, 567, autorizado, alinhar e manter pista 2-8. Boa tarde, alinha e mantém pista 2-8, tá, pra gente começar. Vai manter pro até 2.500 pés. Vamos ver com a gente mantém a pro até 2.500, tá? 3.567. Pro número 0, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-9, autorizado sinal ILS Zulu, pista 2.8, reporte no localizador. 2.0-1-9, para ter 1-0-1-9, vai deixar. Noite do 4, decolado 31, no chame controle, frequência no 20, décimo 8. 208884. Controle Mono 884, decolando, você escuta? 884, contato radar, sai da Aron, suba 230. Aron 230, 884. Após 2000 pés, pode voar a Puka? Negativo, mantenha a saída da Aron. Pode manter a Aron. Mantendo a proa da rotatória ali, Maquila X-Ray, agora de transferência. Aí, tudo. O Alfa, seu ponto de espera da... Quando vai de 895, ajuste no 019, tem a boa guerra. 21, mais 3, e o Alfa no Golf. Chama a torre 1895. A chama é 6227. Na direita para ser Daron. Pode passar. Já iniciou a curva? Pode iniciar. Sente. Refrigerante de controle? Vamos manter essa curva até aqui em distância. Tem condição de acertar o desvio pela esquerda? 10 graus, ó. Então, vetoração para evitar tensão, traço da coluna da pista 28. Curva direita na proa 200. 200, desça para 2000 pés, marque aqui com o Gillette. Direita 200, acerta 2000 mais para 2000. Ou no 659, no ponto 0, próximo. Gente, gol no 659, mantendo o ponto 0. Mantendo, 659. Eu não quero isso. Agora, tá lá. No 10, ajuste 1019. 2015, 019, tá. Aqui é com o Gillette, devido a traços em decolagem da pista 28, vai ser aproximado pelo setor sul de Salvador. Desce agora para 2000 pés, ajuste 1019. Certo, já está cruzando o eixo da decolagem da pista 28. Não recebe nem lock nem glide do procedimento, ou 620. 290 graus, 29, estamos para aí, 567, autorizou a novamente. Agora recebe. Ok, complete o LR, chame a torre 1895. 19 o quê? 35? 18 11895. 1095, obrigado. Torre bom, 620. Bom, 620. Bolo autorizado, pista 28, vento 290 graus, 129, ajuste de altímetro, 0019. Chama de 519, repouso, qual que é o vento? 210 graus, 129. A proa 110, esquerda proa 110, o limite é radial 140 do VR. 110, a proa 110, é o 040, a proa VR Salvador, a VR. Controle Salvador, boa tarde, Atan 3567. Sou 3567, boa tarde, Contato radar, suba ao nível 360, após 2500, pés direto elétrico. Então, após 2500, direto elétrico. 3567. Bruno 620, informação de tráfego, eu tenho um PA34 na vertical da rotatória 1010, não irá interferir. 7, Recife na frequência 1-2685, alterno 2545. Compreendeu 2885, 84. Portugal, just one alpha, down to 3,000 feet and 8109. Echelon 6314, dessa fala 2010, ajustado 109, reporte localizador pista 288. 2019, não copiou, reporte central. Echelon 6314-2000, reporte no lock da pista 288 e ele é Zulu. Controle OTAN 3567. Solicita um desvio à esquerda para 235, 20 milhas. Salve o desvio 2567, após o projeto elétrico. Ok, após apontaremos o projeto elétrico. Mantendo a proa 110. Excelente. 02231, chama agora o centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8. Confira a frequência 21.9? 121.1. 201. O meia, o gol no 620. Localizador da visual, CAM 323. 2335, complete final IRS, pista 28, chame em torre 118, decimal 95. 295, era. Roda no PRO de Elefa, CAM 3567. Gente, Elefa 67. X-Way, mantém a velocidade até a aproximação, aguarde autorização de pouso. É 20, mantém a posição no ataque da Índia. Posição 04. Vai manter a posição na Índia para o 04, gol no 620. Se tiver condições, pode ingressar até o 4. No 620. Feito, com condições, então pede para o 04, gol no 620. Gol 966, está com 115 a bordo, autonomia de 4 horas e 13 minutos, alterna Maceió, pronto para o táxi. 7, vento 2, 1 grau grau, 129, ajuste de altímetro no 0, 1. Excelente. Muito obrigado, boa tarde. Autorizado, parte 3, quilo alfa lá, 1895, gol 966. Gente, mantendo através do 62 e segue o gol. Até pátio 3, quilo alfa, até o ponto de história da Golf. Vamos lá, 1895, ajuste 2019. O gol à sua frente. Gente, segue o gol, depois quilo alfa, até o ponto de história da 28, vamos lá, 1895, obrigado. Chamei 314 de VLS, chamei torre 11895. 11895. Mandador, chamei 6314. Chamei 6314, continue a aproximação, aguarde o pista livre. Aguarde, 6314. Tudo Mundial 01 Alpha down to 2000 feet, setting 1019, and clear for the 1828, report on localizer. Second, report to 01 Alpha. Mundial 01 Alpha down to 2000 feet, 1819, clear for the 1828. Descent 2000 feet, and 1019, clear for the approach 1828, report 12021 Alpha. Follow 4-2, ele virou a sua primeira esquerda. Antes da Alfa, manter a posição em chame solo 121, décima 1. Chamou o solo, tá? Olha, o Mercedes, na rádio 180, executado pela 1430, confirma? Confirmo, é número 3 na aproximação, vai seguir um Airbus 330 da Air Portugal. Autorizado, pista 28, vento 210 graus, 149, ajuste de altímetro 190, 19. Autorizado a alinhar e manter pista 28. Autorizado a alinhar e manter na 28, 659. Aqui é do Gillette, esquerda pro A0, 60, limite é o custo do localizador. Esquerda 060, limitado pelo custo do localizador, mais 10. A 314 no solo aos 45, libera a esquerda, chama o solo 121, décima 1. Isso na frequência 1260, alterna 128, décima 8. 1260, 1288, agora com a SC, boa tarde. Boa tarde. Beatriz no 4, Alfa Juliette, portão 7. Até 2500 pés. Ok, livro decolagem, após decolagem, manter por até 2500, 659. Xenia 62, 27, ponto espera, pronto, 28. Gente, Xenia 62, 27, mantém um ponto espera. Vai manter. 259, decolado aos 46, chame controle, frequência 120, décimo 1. 1208, 659. Salvador, Roma, 659. 659, boa tarde, contato radar, CDDL. CDDL, senhor, mantemos o APRO? Livro curva à esquerda, CDDL. Livro curva à esquerda, CDDL, 659. Portugal, 021 Alpha, QFDS 1828, contact tower, 11895. So far, left 1828, changing over tower 11895, Portugal, 021 Alpha, for that, everybody. 021 Alpha, full service, ILS, Google 28. Portugal, 021 Alpha. Clear to land on 828, windy 210 degrees, 13 knots, QNH 101. Clear to land on 828. 10, report estabilizado. 3310, reportará. Aguarde copa, prepare a Dael. 3-1. Da restrição de altitude, uma centena da saída da EL, suba para o 360. 360, Roma, daí eu vou para lá. Estabilizado o localizador, Marqueco Juliette. Marqueco Juliette, livre elétrico, pista 28, chame torre 118, decimal 95. Fala, meu, Maicap Juliette. Maicap Juliette, boa tarde, ajuste no 019, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Gente, vai aguardar autorização de pouso, Maicap Juliette. Portugal 021 Alpha on the ground at 50, now taxi by left side and call ground 121 decimal 1. 121 decimal 1, Postal 021. Down, Portland, Postal 021 Alpha. 021 Alpha, clear taxi via India, April 1 until 8-11. India, April 1, clear taxi via 021 Alpha. Mike Eco Juliette, pouso autorizado, pista 28, vento 2, 90 graus, 149, ajuste de altímetro 1099. CR autorizado, pouso, Mike Eco Juliette. Número 59, chame agora o centro Recife na frequência 125.1, alternam 33.95. 251-3395, 659. Eco Delta Fox, por favor. Mateus Corredor, Vera Cruz, Interlagos, reporte Paris, ajuste 109, Eco Delta Fox. Já tem autorização do 3.5, tá? Ativo, tá pronto? Pronto. Guarulhos 320 autorizado, decolagem da pista 28, curva esquerda, da descida da El, Lida, Motiver, intercepta pelo 190, segue conforme. 5501 no transponder, controle 120, decimal 80. 320 Guarulhos, 22 esquerda, Israel, Leda, Morte, Pesca, Piazolo, 10, Salvador. 5501 no transponder, controle 208. Correto, chame pronto, 612 para o pushback, né? Chamada. Autorizado alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter na pista 28, Oxalé 6227. Papa Romeu, Mike, Eco Juliette, no solo ao 55, libere a primeira esquerda, semi-solo, frequência 121, décima 1. Chené 6227, decolagem autorizada, pista 28, vento 2, 90 graus, 95. Chené decolagem da pista 28, Chené 6227. 2 Salvador, muito boa tarde, Gol 966, está pronto no ponto de espera. Gol 966 autorizado, alinhar e manter pista 28. Alinhar e manter pista 28, 966. Juliette, pontões, pontões, chegue novamente lá, Lima. A 227 da Colômbia, 7, chama em controle, frequência 120, décima 8. 208, vai chamar. Voo 966, para informação, após a decolagem, vai manter por até 2.500 pés. Mantenha a posição, aguarde para a decolagem. Aguardando para a decolagem, vai manter por até 2.500, o gol 966. À direita. Controle da Xenia 6227, decolando a sua escuta na Dael. Xenia 6227, contato radar, saída Dael. Suba da presente o 360 sem restrição de altitude. Ok, 360 da presente. Restrição de altitude hoje, 6227. Tá bom? Achamos a 3155, só confirmando após a colagem, mantém pro até 2500 pés. Após por esquerda na pesquisa dela. Azul 698. Boa tarde, chegada a Kari, desce para o nível 130. 130, descida a Kari, aqui de 9.18. Como é o 9.35? Sim, senhor. Você vai falar essa cópia? Afirma, pronto. Pronto, a cópia 130. Guarulhos, 360, autorizado, viu, 0. Decola 28, vai ter a prova até 2.500 pés. Após curva esquerda, descida da L e da Bótima. 5532 o transponder, o controle em 1.20.8. É 355. 3.0, Guarulhos 3.0, sempre voa 1.0. Decola 2.8, plantando para ser 2.507, curva esquerda, L da Mótima. No transponder 5532, o controle é 1.20.8. Ocean 6355 no box 3. Chama o pronto, acho que vai ser a meta. Chama 355. Boa tarde, Azul 4118, dentro da informação OSTA, por localização de tráfego para Confins, nível 300. Azul 4118 para Confins, agora de copo, para preparar a água. Confirme a saída prevista? Água. Deixa eu ver de transferência. A boa, após pull up para interceptar a aeronave. Após 2.500 pés, direita, saída Arom. Após 2.500, direita, subida Arom. 9.6. Azul 2789, foi na proa de pitch, para chegar de pitch, o ideal desça para o nível 080. Para a pitch, quanto ideal, autorizado 080, Azul 2789. Eco Delta Fox, chegou agora a torre 11895. É, 2895, Fox. Tango Eco Delta Fox, a proa da roda agora. Tango Eco Delta Fox, reporte final de 3 milhas. Contato final de 3 milhas, 17 Fox. Pronto, Fábio. Salvador Veracruz, no mil pés, decola da 17, curva à direita, curva do Axé, 0121, transponder, controle de 1208. Mais duas. Chamei a 2895 para fragmentar aqui decolagem 2019, 2R. Tá, 3, 9. 862 autorizado, chamei táxi na 355. Confirmando após decolagem, mantém a proa até 2500 pés, após esquerda dela. Agora, 7, vento 190 graus, 159. Ele pousa na 7, certo? Vai tomar. Agora 835, Datan, 360 já aprovado, aguarde de cópia, prepara da alvo. Para a faixa. Taxi, chama para ingresso. Prepare a subida água. O oi, água para confins, 907, número 2, para cópia. Azul 6918, esse é para o nível 050 na chegada Caribe. 050 na chegada Caribe, aqui em 7, vento 180 graus, 159, ajuste de altímetro 0019. Olha, 5527 está respondendo, controle 1208. Zulu, acione o código 0166, o valor você tem. Gente, correto cotejamento, aguarde coordenação 300 do 4198. Prato, azul 4198. Salvador, boa tarde. Primeiro 2 para a Copa, tenho 340 já aprovado. É, solicito a coordenação 38. Momo. Boa, nós é nós, estou guardando o corpo, pronto para que você vai. Autorizado, pátio 1 no pátio 3, quilo alfa até o ponto espelho da Golfo, quando lá 1895, meio 19, boa viagem. Pátio 1 no 3, quilo alfa, 5 alterna 1245. 2085 alterna 1245, boa tarde, no 6196. Sobral Sierra, ajuste.